Chegou a Jovem Black, mãe. Aumente o som do seu paredão. Vem comigo, viaja. Vem comigo assim, ó. Vem com a Jovem Black. Não pode se apegar na piroca do ladrão. Não pode se apegar na piroca do ladrão. Nós é bandido, não se apaixone não, bebê. Nós é bandido, não se apaixone não. Ó, oh, senta gostosa, senta na minha piroca. Senta gostosa, senta na minha piroca. Vem, senta gostosa, senta na minha piroca. Ó, oh, nós é bandido do jeito que a novinha gosta. Senta gostosa, senta na minha piroca. Senta gostosa, senta na minha piroca. Senta na minha piroca. Os meninos da Grovila gosta. Os meninos da Grovila gosta. Não pode se apegar na piroca do ladrão. Não pode se apegar na piroca do ladrão. Nós é bandido, não se apaixone.